Salvador, muito bom dia, Argentina 1910, establish on ILS X-ray. Argentina 1910, I have inside, check land gear, clear to land runway 10. Wind 120 degrees, 06 knots. QNH 1012. 1012, we call you, we'll gear down. Gear down on lock, rango inside, Argentina 1910. Argentina 1910, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Landing 10, Argentina 1910. Argentina 1910, on the ground 43, approve the taxi until April 1 via taxiway Alpha Juliet Gate 11. Okay, the runway is first available, then taxiway back to via taxiway Alpha, then Juliet and April. Salvador, muito boa noite. Papá, papá, eco, papá, Delta, utilizado ILS X-ray da 10. Papá, papá, eco, papá, hotel, após o voo, prossegue para qual parte? Aerostar, eco, papá, hotel. Cliente, o papá, papá, eco, papá, hotel. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Continua aguardando o pouso, eco, papá, hotel. O Eco Papa Hotel Tráfego Avistado, autorizado pouso pista no zero, vento no 20 graus, 07 nós, ajuste altímetro no 0 no 2. Pouso autorizado na 10, ajuste altímetro no 0 no 2, Eco Papa Hotel. Papá Eco, Papá Hotel, no solo aos 47, na minha escuta até o Corte, autorizado táxi até o pátio da Eurostar, via Alfa, Juliette, contornar o pátio principal, Lima, Mike, Quebec, cruzamento da 1735, Papá, estacionar frequência livre. Cliente autorizado táxi até o pátio da Eurostar, via Eco, Alfa, Juliette, contorno ao pátio, Lima, Mike, Quebec, Papá, cruzamento, Eco Papá Hotel.